Claro, meio, bom dia, prossiga. Gente, Guardião 06, reporte para o decolagem. Autorizado, Guardião 06, a Oscar, faça o táxi no ponto de contato para ingresso e decolagem, Guardião 06. Sete, 80, autorizado o TAP. TAP, grato, 80. São 3663, decolado 37, no controle 1208. 1208, muito obrigado, bom dia. Decolagem 108, autorizado ingresso e decolagem do litoral sul, vento de 090 graus, 99. São voando para o 340, poderia voar máxima? Guardião 06, decolado nos 3 anos, mantém escudo da Alfa Rocha Tapuã, quando lá transfer controle 1208. Escuta, Tapuã, 2086. Para a minha escuta? 1780, para 3.000 pés, ajuste na 097. 3.000, 097, 2780. Controle Salvador, muito bom dia, Guardião 06. Guardião 06, controle para o Siga. Leste cal de Tapão, estaciona sobre o farol da barra. Frente, vira para o sul, reporta na sala da barra e estamos sobre o voo. Passa na farol. 2780, para 2100, destino 0 no céu, está ligando o ECO, porta localizador. 2017, atualizado o ILS, pode estabilizar, 80. São 3163, Recife, 128.35, retorno 23.8. Autorizado o táxi, Guardião 08, reporte para o ingresso na pista no 7. Espera 2702, prossiga o telefone. Está na lista de espera, vamos até a da transversão. Autorizado o ingresso na pista no 0, no Partinho L-Pronto. Passará, não é no Pronto, não é no 0. 208, Torre. 5, tem preferência a fase de colagem corredora chata ou da forte? Leio 2780. 2780, completa final pelo 1895. 1895, bom dia. Informa o tráfego Passando na cabeça externa, com uma vista no zero, estimado de 2 minutos para decolagem. 2702, decolado aos 47, no controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Autorizado pouso 2780. Chega a moda. Chega a moda. Aí agora o meio do seu sobrevivente? Ele está no fora da barra pra gente? Após o sobrevivente de 2 minutos no fora da barra pra sair pra Salvador? Então, eu estou deixando a coordenação. O senhor prossegue agora para sobrevivir no farol da barra com mais 20 minutos. Pode jogar o meu chão de transporte e não recebo o radar. Região 01, se quiser decolagem da pista no centro, vento no 00 graus, 4 metros. Vai decolagem, não sai de lá, já é uniforme que não autorizado ingresso, reporte ao meu entrou. Direito 780, 0249, direito no Rio de Janeiro. Autorizada a chegada bomba de ônibus, desse motor 050. 050, autorizada bomba de ônibus, 032. 08, suba, para 1 e 3. geral. Então, não percebe. Confere 2702, confirme chamar de fundo. Faz o 15 e o 15, valeu. Salvador 32, essa minha cidade do Adonas, apresenta? Tom 32, 8 mil, autoridade Papi. Exato, pode liberar a velocidade também, tá? Inicialmente afirmativo, tá? 32, 8 mil, mas assim será para se viver. Autorizada a chegar até a bomba de ônibus e se mantém 0620. Mantém a chegada. Zero, tá tendo informação. Fica atento ao tráfego do Guajão 06 nas proximidades do farol da Barra, 106. Tá pronto, visão com isso. Salvador, já escuta totalmente no controle. Repetir. Pelo uniforme 5516, modifique o código do telefone para 01140. Modificando 0140, pelo uniforme que eu... Guardião 06, fica atento ao tráfego do Guardião 08, Charlie 208, no rumo do farol da Barra, mantendo 1.6. Agora, nossa posição de 10 horas, correção, 1 hora. Seja. Informe que o motorista será o último controle 120 do sinal 8. 1208, que não sabe que não. Terceira, visual com guardião 06. Afirmativo, visual com 06. Direto para o guardião 08. Sente, quando possível, chamar de recolha em feira. 01317. O senhor está fazendo quilo, uniforme quilo? Papai Romeu, quilo, uniforme quilo, uniforme quilo, uniforme quilo, reporta 2-0 milhas para regresso. Afirmativo é o Papatango, quilo, uniforme quilo. Solicita da presente curvar à direita, passar na magnética 090 para monitoramento aéreo de baleias do bate. Mantém o corredor forte, quilo, uniforme, quilo, reporta 2-0 milhas de Salvador. Mantém o corredor, reporta 2-0 milhas, quilo. qual que é a sua sobre o voo 710 Guarulhos agora mesmo? Escuta pra manete do controle. Uniforme Kilo. Prossiga. A gente havia solicitado na notificação de voo as coordenadas para a gente fazer o nosso serviço aqui do centro aéreo da Baía do Baixo. A gente se manter no corredor norte, na passada dentro do mar, a gente não consegue fazer o serviço. Gente, confirme as coordenadas do seu uniforme Kilo. Afirmativo, aguarde. São 12 Sul 12 37 e o ISC 037 75. Sim, confia a prova que o senhor vai tomar para prosseguir para os condenados. Direita, sua magnética 100 a passar por 17 milhas. Aula no qual? 500 peças autorizadas. 1 mil autorizado, o quilo uniforme quilo mais 1 a 7 milhas. Afirmativo, 1 a 7. Gente, e após esses 17 minutos, você consegue ir para Salvador? Segue no sentido norte. Continuando pelo rádio de posição, então vai prosseguir agora na magnética 100 por 17 milhas, após sua norte, por quantas milhas? Por mais 0,6 milhas. E após? Vai ficar nessas duas coordenadas, até localizar os animais. Gente, apenas para a informação, o quilo uniforme quilo azul é coordenado isso com a torre? A gente fazia uma explicação de voo solicitando essas coordenadas para esse voo. Gente, e foi coordenado alguma coisa com a torre de Salvador? Negativo, ela só autorizou o voo. A gente passou na solicitação 1 hora e meia de voo entre essas coordenadas, 500 pés. Gente, não foi aparecido, não apareceu nenhuma coordenada dessa para a gente. O quilo uniforme quilo, o plano do senhor está reforte até 20 milhas apenas. Vamos checar aqui no plano do voo do seu, inicialmente na aprovação autorizada nas 7 milhas, aguardando as outras coordenadas. 8 milhas e errado no 50. O que está fazendo é o 4-2-7-0-2. 4-2-7-0-2, consiga. Passou a atenção. Vamos. Gente, o senhor já passou a posição Momo a exatamente 5 milhas, o 4-2-7-0-2, trocado 090 na escuta do controle. Fonde de azero, na sua escuta até 090. Então, 3-2-8-6, desça para 2-10, ajuste no 097, para o 3-10, aponta no localizador. 2017, são 3-2-8-6. Chama 6-2-5-0, desça para 0-5-0, ajuste para 2-0-9. Tira o uniforme quilo, confirma a prova agora. Gente, tira o uniforme quilo apenas para informação. Qualquer mudança de prova que o senhor irá tomar, pode me manter as minhas preocupações com o tira o uniforme quilo. Eu vou direto para Paripe, o Guardião 06, vai até sobre o voo na posição em Paripe? Ele falou, chefe, 6611. Sim, o Guardião 06, reporta no centro sobre o voo. Bravo 08, controle. Avião 08, controle Salvador. Avião 08, controle Salvador. Agora livre do CTE e abandono meu pé na terceira, confere. 08, tem frequência livre da presente e ordem com será, com o visual. A sua agência curva pela direita? Então, foi coordenado a sua a magnética 100 até 17 milhas. Afirmativo, a gente está 20 milhas afastado agora. Sim, show. Então, está na sua conexão 110. Quilo e uniforme quilo. 280. Pela esquerda, autorizado, quilo e uniforme quilo. Onde o local de sofá fica exatamente na reta de decolagem da pistola zero. Quilo e uniforme quilo. Curva pela esquerda, autorizada pelo 280. 280, quilo e uniforme quilo. 3286, abriu. Completa, final 3285. 3285, obrigado, 3285. Estou em Salvador, muito bom dia, Chanel 6250. Chanel 6250, bom dia, continue com a estimação urbana de calibre. Segue aproximando a janela 257. Contrada 2702, mantém 090, para serviço de informação elétrica, 5265, contando 2545. Então, 2903, a região é. Condeis 171, vento 170 graus, 4 lãs, autorizado ao colégio Piscino Zero. Autorizado ao colégio Piscino Zero, condeis 171. Confirma a proa do quilômetro como quilo. Confirma a proa. Quilômetro como quilo, se enche 100, 64 milhas. Ele pousa no 06257. Polícia 171, decolado 08, chama o controle 208. 208, obrigado, tenha uma boa semana, 2171. Obrigado, mandou. Presente, curva pela direita na curva 00. O senhor está se aproximando da eixa da decolagem da pessoa 00. Gente, curva na direita, 100, estava aguardando sua autorização para curvar. Já tinha autorizado há 2 minutos atrás. Desculpa, a gente não tinha copiado. Atenta às instruções de controle, quilo e uniforme quilo. O setor que o senhor está se aproximando é o setor de decolagem, como já anteriormente mencionado. Controle, bom dia. Gol 2171 na Salvo 1. Gol 2171, bom dia. Contato radar, se botar o 360, sai do São Júnior. 360, 2171. Oi, Salvador. Bom dia, gol 2065, ponto de espera pronto. 2065, bom dia, utilizado em área de colar na pista no 0, vento 090 graus, 8 lá. Veja, cola pista no 0, gol 2065. Tem que contar no 23, assina 8. Confirmo por 639, beleza? Recife 128, decimal 35, alterna 123, decimal 80. 2135, Recife, obrigado, bom dia, hoje é 639. Loja 06, controle? Ita, está todo sobre o voo, vem sobre o radar. Quatro, sendo identificação, autorizada a chegada da bomba de ouro, do cima com 050. Autorizada, Autorizado. Já 65 da sala 2138, controle 208. 208, obrigado, Sargento. Salvador, bom dia, voo 2065, decolou, está chegando, isso já. Da presença de sua faixa mais 30 milhas. Sim, qual o seu estimado de retorno, Salvador? Estamos em uniforme 3201 Nordeste de Salvador. Frequência livre para a coordenação, chame o controle para regresso. Chama Centro de Cisco, frequência 123135, alterna 123198. 2835 e 1238, com 2171, bom dia. de foto, mas foi 2065, tá bom? 2065, mas tem saída agora. Perfeito. Gente, reporte já com campo guardião tá do meio. Trama 4, 2 para 2010, autorizada aproximação em Electric Tree, conforme estabilizado. Estamos direto para 2000 e autorizado, galera. Ficou, né? Para ingresso no circuito, chame o Salvador, frequência 198, no sinal 95. 198, mas... Salvador, o guardião da terra. 406, continua a aproximação, reporte final no site. Confirme para o guardião? Continua a aproximação, reporte final no site. Contração no site do guardião da terra. Chame Centro Recife, frequência 128.35, alterna uma vez 3.80. 2.35.3.0, bom, 2.0. Sem identificação, vem na prova de Bonfim. Para identificar a via chegada Bonfim, reporte para a descida. Sobre 5, contato radar, passa na posição Conde. Sobre 5, pronto. Estado autorizado com 197, vento 090, grau 08 hoje. Gente, vai dar um 09. Controle. Prossiga. Eu já informe ao controle quando já estiver recebendo a localização. Uniforme Kilo, Uniforme Kilo. Sou Wolf Uniforme, aguarde no site 4 para o táxi. Informa a aeronave para pouso, vai para o 30 aeroportos. Só não pode ser autorizado até a pacote, metrô no 096. Salvador 23, taxi até o Pai de Fátima, um poste de frequência, bom dia. Foi, Salvador 4. Sim, chegou no 094, chama agora Salvador, frequência 195. Eu tô aqui, sim. Na Lima, chamo o Paulinho, no 2102, por favor. Você falou no 094? Prossiga, no 094, continue a aproximação, tá? Se vai avistar, eu garanto que está aí. 094. Bom dia, senhor nível de situação. Esse não tem nível 050. Dia chegada da média 1, hoje chama 09. Sim, pode ser bom, já não é 4. Usado 4, 230, ponte para Thompson. 7, squad identification, CL level 060, via box, arrival, simply setting 1016. Cezana 2, sol 9, bom dia. Cezana, bom dia, boa noite, já nas 4. Olá, 030, autorizado de colapso, 90, vento 1, 60 graus, 030. Ministério do Colégio, 230. Seu Salvador, muito bom dia, ajuda aí 770, mantendo o ponto de espera, tá pronto. Ajuda aí 770, fazer uma live do tráfego frente, autorizada em 1810. Coordenado agora e mantendo o 770. A 3740, desde sem instruções para 2000 pés, autorizada aproximação e ele é sexto, informe sobre os dados. Informe sobre os dados, você não tem instruções para 2000 pés, o 3740. Romeu, Romeu, Bravo, Oscar, acione identificação, Deus se mantenha nível 050 na prova de ITAP, ajuste na 016. Decolou 30, chama controle em 1-2-0-2-1-8-1-1. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 1-2-3-0, na segura. 1-2-3-0, bom dia. Contato radar, subversão da PUC, nível 370. Via PUC, 370-230. Autorizado de colagem, opção 0, vento 1, 30, grau 0, 270, decolou 32, chama controle 1-2-0-2-1-8, bom voo. 08, muito grato, 2-7-0. Controle Salvador, muito bom dia, azul 2-7-0. Azul 2-7-0, bom dia, contato radar, subversão da Corona Bravo, nível 160. possibilidade após 2 mil pés curvar à direita para o de coral? Autorizado, após 2 mil pés para o de coral. Graças, 770. Vamos para a velocidade indicada. Para sequência, não tem condição de manter. 270, autorizado no meu 270, na Bravo Oscar, após quando for necessário iniciar a missão. For 207 traffic information, I apply to 13 miles southwestbound, traffic and level 110, passing level 070 to level 040. Quero ver 345, perdão, cara já 45 controle. Informação de tráfego 3 horas, 12 milhas, como se, um Embraer 190, cruzando o nível 140 em descida. Sobre a voz, conduta para 3 mil pés, autorizada aproximação em ele, se extra, informe estabilizado. Tem, informação estabilizada, vamos aguardar. Romeu Fox 08. Romeu Fox 018, você já. O Fox 27 descendo e mantém a VD 50. E o negócio é autorizado 2 mil pés. Frequência 1 no 8, 9, 5. 1 no 8, 9, 5, 3, 7, 4, 0.